Cartas 2010. Instruções. Cartas 2010 é um baralho com 20 cartas, originalmente coloridas, vide material complementar, criadas com o objetivo de estruturar improvisações musicais. Cada carta contém uma expressão comando que deve ser aplicada à improvisação do músico que estiver usando aquela carta. Adicionalmente, cada carta contém desenhos ilustrativos, com função mnemônica. Algumas contêm textos e símbolos adicionais, indicando diferentes possibilidades de adequação ao comando da carta, ou ainda especificando maneiras de seguir o comando. Descrição das cartas. 1. O mesmo de antes. O músico se mantém tocando o mesmo que antes, não apenas em termos do comando que segue, mas do tipo de conteúdo que estava produzindo. Caso o jogador comece com essa carta, deve iniciar em pausa. 2. Animal ou inseto. O músico deve improvisar sons que imitam sons de um animal ou inseto. 3. Um gesto muito familiar. O músico deve incluir como componente central de sua improvisação a aparição reiterada de um gesto musical muito familiar. Sua familiaridade deve levar em conta o público. O gesto deve ser familiar ao público. 4. Complementaridade. A improvisação do músico deve estar inteiramente focada em procurar complementar aquela dos outros músicos. 5. Lento, rápido. A improvisação do músico deve articular de modo claro velocidades lentas e rápidas e transições entre elas. 6. Resgata algo. O músico procura resgatar conteúdos já tocados, por ele ou por outros músicos, e tocá-los de novo, em meio a seu improviso e como foco central dele. Caso o jogador comece com essa carta, deve iniciar em pausa. 7. Imita. O músico imita o que está sendo produzido por outro músico ou por outros músicos, de modo completo ou parcial. Pode-se imitar apenas um parâmetro, desde que ele seja marcante na improvisação do outro músico. Por exemplo, as dinâmicas, se aquele estiver a tocar sob o comando crescendo. 8. Nuvem. O músico produz uma textura sonora do tipo nuvem de sons, seja ela esparsa ou densa. Ele pode realizar processos de transformação, de adensamento, rarefação, etc., nessa nuvem de sons. 9. Pontos. O músico improvisa usando elementos articulados de modo pontual, ocasional e seco, sejam eles gestos curtos, intervenções gestuais ou texturas, que então devem ser pontilísticas. 10. Clichê. O músico deve tocar de modo clichê, produzindo sons clichês. Alternativamente, se achar possível, o músico deve tocar de modo que a improvisação como um todo soe como um clichê, algo batido. 11. Explosão, máscara. A improvisação do músico deve consistir em intervenções sonoras explosivas intensas. O músico deve ter como objetivo, em algumas dessas explosões, mascarar o que os outros músicos estiverem tocando. 12. Surdo. O músico deve improvisar sem deixar ser influenciado pelo que outros músicos tocam. 13. Pulso. A improvisação do músico deve marcar de modo claro um pulso regular, ou ainda estar inteiramente focada em marcar um pulso irregular. 14. Crescendo. A improvisação do músico deve ser articulada por dinâmicas de crescendos, indo de sons muito pouco intensos a sons muito intensos. Essa articulação pode se dar em cada um de seus gestos, ou então, de modo ainda mais curto, no tempo de suas figuras. Alternativamente, de modo mais alongado, os crescendos podem articular uma frase ou ainda um conjunto de frases. 15. Fragmentado. A improvisação do músico deve ser fragmentária e errática. 16. Linhas. A improvisação do músico deve articular perfis melódicos lineares, em movimentos de subida, descida ou cruzamentos. 17. Fundo, frente. O músico deve improvisar alternando momentos em que está preocupado inteiramente em fazer parte do fundo musical, geralmente associado a funções de acompanhamento, mas não só, e momentos em que procura estar à frente de todos os outros músicos, seja como solista, seja tocando algo que possa ser encarado como elemento principal. 18. Desajeitado, preciso. O músico deve improvisar alternando entre um modo de tocar desajeitado, impreciso, e um modo de tocar ajeitado, preciso. É necessário que cada estado seja bastante distinto. 19. Drone. A improvisação do músico deve consistir em um som estático de longa duração, sem variações, ou ainda com variações sutis, podendo esse som ter uma função de fundo ou não. 20. Algo novo, desconhecido. A improvisação do músico deve buscar tocar algo que ainda não foi tocado durante a improvisação e que possa aparecer como novidade. Alternativamente, o músico, se capaz, deve tentar realizar algo que não domina, que desconhece. Os músicos não precisam usar as cartas que eu confeccionei para performar Cartas 2010. Podem preparar suas próprias cartas, desde que cada uma represente um dos comandos descritos anteriormente. O músico pode fazer, durante uma execução e apenas uma vez cada, comandos adicionais para os outros músicos. Eles são opcionais, não é obrigatório realizá-los. Os comandos adicionais são: A. Forçar um ou mais músicos a entrarem em pausa. Eles devem permanecer em pausa por um tempo razoável, e no mínimo até que um jogador que toca mude de carta. Quando voltarem a tocar, devem trocar de carta. B. Forçar um ou mais músicos a tocarem a mesma carta que você. Como as cartas são de uso individual e privado, eles devem inferir qual carta você está a tocar e considerar que essa suposição é correta. Eles devem fazer isso por um tempo considerável, mas quando você troca de carta, eles devem voltar para suas cartas antigas ou trocar de carta. C. Forçar um ou mais músicos a trocarem de carta. D. Forçar um outro músico a trocar de carta com você. Como as cartas são de uso individual e privado, você e o outro músico devem inferir qual carta o outro está a usar e considerar que essa suposição é correta. Nesse caso, o outro músico só deve parar com a troca se você parar com a troca, indicando isso a ele. Caso você volte a tocar a carta anterior, o outro músico também deve voltar a tocar a carta anterior dele. Caso você troque de carta, o outro músico também deve trocar de carta. Esses comandos podem ser executados gestualmente, com deixas de mão. Mostrar a palma e fechá-la para A, apontar para você mesmo para B, girar a mão para C, fazer um movimento de vai e volta entre você e o outro músico para D. Geralmente, indicar músicos é feito apontando para eles com o dedo indicador. Alternativamente, os comandos adicionais podem ser realizados com deixas de cabeça e olhar. Há também como chamar esses comandos gritando A, B, C ou D, indicando os músicos gestualmente ou gritando o nome deles. Há várias maneiras de usar o baralho. Duas delas são: A. Há um baralho para todos os músicos. Ele é embaralhado e as cartas são distribuídas, viradas para baixo, uma para cada músico, sequencialmente, até acabarem. Segue uma performance musical em que cada músico improvisa segundo o comando da carta do topo do seu baralho, que deve ter suas cartas viradas agora para cima. Ele pode trocar de carta quando quiser, colocando a carta do topo no fundo do baralho, mas, exceto ao primeiro músico a realizar a troca de carta, ele deve esperar que outro músico mude de carta antes que possa realizar a próxima troca. Adicionalmente, o músico pode resolver ficar em pausa ao invés de tocar segundo um determinado comando. Caso o faça, também deve esperar ao menos uma troca de carta por parte de outro músico antes de trocar de carta. A música acaba quando todos os músicos tiverem tocado pelo menos uma vez cada carta que possuem e decidirem terminar o improviso. B. Cada músico tem um baralho. Ele o embaralha e o coloca virado para cima. Segue uma performance musical em que cada músico improvisa segundo o comando da carta do topo do seu baralho. Ele pode trocar de carta quando quiser, descartando a carta do topo do baralho, mas exceto ao primeiro músico a realizar a troca de carta, ele deve esperar que outro músico mude de carta antes que possa realizar a próxima troca. Adicionalmente, um músico pode resolver ficar em pausa, ao invés de tocar segundo um determinado comando. Caso faça, Também deve esperar ao menos uma troca de carta por parte de outro músico antes de trocar de carta. Quando o músico não possuir mais um baralho, ele deve parar de tocar. A música acaba quando todos os músicos tiverem parado de tocar.